Quarto de hotel, a gente não dormiu, esperando amanhecer, eu tava em paz. Nenhum de nós sentiu, quando o céu caiu, você fingiu que era TV, éramos nós. Afastar um pouco sem perder de vista parecesse o certo. A gente era só muito novo, você foi muito longe pra perder o tédio e você me perdeu. Você me perdeu. Você me perdeu. Sem motivo algum, mas um dia comum, minha mão em me lembrar você, e dói lembrar. Você em cima de mim, num canto de uma festa ruim, te apertava sem saber que ia escapar. Talvez se afastar um pouco sem perder de vista parecesse o certo. A gente era só muito novo, você foi muito longe pra perder o tédio e você me perdeu. Você me perdeu. Você me perdeu.